Você está ouvindo mais alguma coisa, Cash? Um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre patrões, olha aí. Na verdade, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre o Patreon, né? Eu quero falar aqui um pouco pra vocês o que é o Patreon, como vai funcionar o Patreon. Eu dou dinheiro, não dou, qual é que é, o que, que eu ganho com isso, como eu contribuo, né? Tem muita gente perguntando aí. Cara, a parada é a seguinte, hoje vai ser até um mais ACC, um pouco mais dinâmico aí, porque eu quero deixar bem explicadinho mesmo, né? Então, se você entrar aí no site do Patreon agora, você vai ver lá bonitinho o Patreon do ACC. Tem o nosso título, tem uma imagem. Se tudo der certo, vai ter um vídeo ali em breve explicando como tudo funciona. A pegada é a seguinte, se você olhar aqui do lado esquerdo, tá ali, give $1. Vamos pular essa parte? Eu vou explicar as outras coisas e depois a gente vê isso aí. Porque você tem que primeiro entender o que, que você está fazendo para depois você agir. Vamos analisar primeiro. Aqui do lado esquerdo, abaixo do total de patrões e o montante que a gente já tem, você tem os nossos Milestone Goals, cara. O que são esses Milestone Goals? São os nossos objetivos, entende? Com o total do dinheiro, né? Então, por exemplo, tem um objetivo ali que é ACC Multimídia, né? $250. Não é que alguém vai ter que dar $250. $250 é o nosso Milestone Goal. Então ele trabalha em cima do montante de dinheiro, o total. Então, por exemplo, sobe um pouquinho, ali você tem o nosso total. Agora está em $124. Pode ser que quando você esteja ouvindo isso já mudou. Mas você percebe que aqui nos Milestone Goals a gente trabalha com o montante. Não é com o patrocínio de cada patrão, assim, exclusivamente, né? Não é que você vai ter que dar $250, pelo amor de Deus. Nós já conseguimos atingir dois aqui, né? Até o momento. Então, o nosso primeiro era $50, que a gente vai começar a comprar fone pra galera. O primeiro fone já vai chegar esse mês, se tudo é certo. Mês que vem eu vou tentar já comprar dois. Vamos ver aí como é que vai ficar. O nosso segundo objetivo atingido foi acessar no YouTube. Esse mês já tem vídeo no YouTube lá, tá? A gente já tá gravando. Não deu tempo ainda de comprar os equipamentos, né? Mas a gente vai já pôr em prática aí, cara. Vamos pegar uma câmera que a Kelly tem, que filma em HD. Vamos fazer um bem bolado pra tentar pôr alguma coisa no YouTube esse mês ainda. Quem é patrão, tá lá no nosso grupo, né, patrões do ACC, já tem a introdução, né, já viu a introdução, como é que vai ficar no YouTube. O Renato Bishop, né, o nosso querido Renatinho, criou, ficou fantástico, putz, vai ficar bem legal, cara. Então a pegada é a seguinte, do lado esquerdo a gente tem esses Milestone Goals, né. Aqui embaixo da foto, onde tem a macaca e o macacósmico ali, você tem uma breve descrição sobre o que é o ACC e tal. É, que a gente começou totalmente na zoeira, sabe? Só pra dar risada mesmo. E aí a parada foi crescendo e foi consumindo a gente. A gente era consumidor de podcast e o podcast acabou consumindo a gente, né? E aí vieram várias paradas, amizade pra caramba. E os ouvintes, cara, tipo, cresceu demais. De uma forma que a gente nunca ia imaginar. Você ouvir os outros alguma coisa, quer você ver. É muita gente diferente mandando e-mail, muitas histórias relacionadas com a CC. A gente já teve aí no especial de desilusões amorosas, pessoas que estão casadas aí por causa do ACC, estão noivos e tal. Então, meu, tipo, cresceu muito, cresceu mais do que a gente podia imaginar. E quando você tem um trabalho pessoal e ele cresce demais, cara, você não consegue mais segurar ele na mão. Então, ou você evolui, tá ligado? Ou você desenvolve, ou você vai deixar ele cair no chão, cara. Infelizmente, depois que cair no chão, você não vai conseguir levantar ele nunca mais. Porque ele vai estar tão pesado, ele cresceu tanto, que se você não conseguiu sustentar ele nos braços, você não vai conseguir tirar ele do chão. Sacou qual é que é? Então, a gente viu que o ACC tava crescendo pra caralho, assim. Em vez da gente se acovardar ou, pô, tá pesado demais, não sei o que, não. Vamos pedir mais braços e mais mãos pra segurar esse peso com a gente, cara. Não vamos deixar a peteca cair, tá ligado? Vamos segurar essa porra aí. Vamos fazer uma dinkidama de ACC aí, cara. E por isso que a gente decidiu criar. Então, nosso objetivo é sempre fazer mais coisas pra vocês. A gente tem os nossos objetivos aqui, que é o YouTube, a gente conseguiu agora, vamos pra lá, mas inicialmente vai ser uma atração, duas por mês talvez, Mas quando a gente for pro ACC Multimídia, aí sim eu vou tentar ver um esquema aí pra gente fazer muito programa mesmo. Até programa de gameplay, pra quem gosta de jogos, né? Tem galera que reclama que no ACC não rola muita coisa de jogo. Pô, não tem muito cast de jogo no ACC, eu queria mais. Então, der certo, a gente vai fazer um bem bolado no YouTube aí com jogos também. Mas a grosso modo é isso. Aqui tem uma descrição do que é o ACC e por que, que a gente tá fazendo o Patreon. Ali embaixo tem uma parte chamada importante. Tem um link ali do PayPal. Eu vou voltar nesse link já já. Ali embaixo dessa parte importante tem os pledges, né? Que é o quanto você vai doar e o quanto você, e o que você ganha, né? Fazendo isso. Então, por exemplo, você doando um dólar, você já tem direito ao grupo dos patrões do ACC, que é onde a gente põe tema, pauta, uma par de coisa, entendeu? E aí você vai lendo e vai vendo o que, que você ganha cada pledge que você tiver lá, 3 dólares, 5 dólares e tal. Me perguntaram assim, Febrini, se eu doar, por exemplo, o pledge, o primeiro pledge, ele é 1 dólar. O segundo pledge é 3 dólares. Aí me perguntaram, pô, se eu quiser doar 2,50. Falei, cara, pode doar. Só que o Patreon não vai computar você como 3 dólares, entendeu? Então a gente não pode aceitar como 3 dólares, entende? Então, por exemplo, o último lá, que é pledge 30 dólares. Não adianta você doar 25 dólares, que você não vai entrar na categoria 30, entendeu? Vamos sempre doar o montante que tá pedindo ali, pra ficar mais certinho e tal, né? A pegada é a seguinte também, acabei esquecendo de falar disso. Outra coisa, todas as categorias que vêm com um preço mais alto têm direito a tudo que a categoria anterior tinha. Então, por exemplo, o pledge 1 dólar, ele tem direito ao grupo dos patrões do ACC no Face, né? Então, o 3 dólares tem direito a participar da leitura de recadinhos e também tem direito de participar do grupo, né? É porque a gente não consegue colocar muita coisa no Patreon, porque ele tem limite de caracteres. Então fica um pouco, né, resumido ali, mas tô fazendo esse Mais ACC pra deixar tudo claro. Inclusive, eu vou pôr esse Mais ACC no feed e vai dar pra você baixar no seu celular aí normal. Beleza, ficou claro então? Lado esquerdo tem os nossos objetivos, lado direito tem a descrição e lá embaixo os pledge. Os pledge vocês leiam com carinho, tá bem legal, cara. E tem muita gente pegando de 30, hein? Haja personagem da Nove Dragões desse jeito, porra. Mas vou fazer, cara, e vai ficar foda. Agora vamos pra parte do pagamento. Muita gente querendo saber como faço pra pagar. Eu não tenho cartão de crédito, etc. Bom, vamos começar da seguinte maneira. O Patreon, ele só aceita cartão de crédito internacional. Então, por exemplo, se você não tem cartão de crédito internacional, não dá pra pagar direto com cartão de crédito. A galera já tentou aí, a rodo aí, não dá, cara, ele não aceita. Só que ele aceita pagamento por PayPal. Isso é bem legal, isso é a nossa salvação. Então, o que acontece? Pra quem tem cartão de crédito, entre no site do PayPal, faz lá o seu cadastro, o seu registro lá certinho, já pode entrar com o patrão direto. Você vai lá em Give, aí você vai colocar Become a Patreon, você vai colocar para pagar com o seu PayPal. Para você que não tem cartão de crédito, não se desespere. Dá para participar também, dá para ajudar a gente também aí, porque o PayPal, ele deixa você pagar no boleto, cara. Isso é muito legal, é muito bom. Tem uma desvantagem, querendo ou não, tem uma desvantagem, né? Porque o PayPal precisa ganhar com isso, né? No cartão de crédito ele ganha lá através das associações dele e tal. Então o que acontece? Quando você paga pelo boleto, infelizmente você não pode pôr tipo um dólar no boleto, entendeu? Chegar na moça lá do caixa e dar 3 reais pra ela, ó, vim pagar um dólar aí. Não dá. O mínimo que ele aceita são 15 dólares. 15 dólares dá 55 reais e alguns centavos, 2 centavos, sei lá. Aí você fala, pô, Febrini, mas é muito caro 55 reais. É caro, eu concordo com você. Tô aqui pra, pra mentir pra ninguém, não sou vendedor. Mas tem uma parada que eu tenho que falar, que é a seguinte. Se você entra pelo boleto, 55 reais... E aí você tem lá os seus 15 dólares no seu PayPal, né? O PayPal, ele vai ser um cartão de crédito invisível, tá? Então você vai pagar esses 55 reais lá na lotérica e automaticamente você tem 15 dólares no seu PayPal. Ninguém sabe dessa grana, ninguém sabe quanto tem, a não ser você que tem a conta. O Patreon não sabe quanto você tem no PayPal. Não tem nada a ver o Patreon com o PayPal, entendeu? Se você quiser pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa na internet, por exemplo, ah, eu vou comprar aqui um fone de 10 dólares... Você pode comprar pelo PayPal, entendeu? É como se você estivesse comprando com um cartão de crédito. Então o que acontece é o seguinte. Você acha caro 55 reais. Eu também acho caro pra caralho. O PayPal podia baixar isso aí, mas beleza. Só que o que acontece é o seguinte. quando você paga isso, você tem os seus $15 lá no seu cartão de crédito imaginário. Mas vamos dar um exemplo aqui básico, né? Aí eu vou entrar com $1, que é a categoria patrão do amigo. Pois leiam lá o Patreon todinho, tá bem legal as categorias e tal. Então, na categoria patrão do amigo, que você tem direito ao grupo de patrões do ACC no Facebook, você vai dar $1, certo? Você tem $15 no seu cartão de crédito imaginário. Então você comprou pelo boleto esses $15, pagou R$55 hoje, mas se você for dar $1, você vai dar 15 meses, cara. Garantido, entendeu? Você tem os seus 15 meses garantido. Então durante um ano e 3 meses, é isso mesmo? É, 12 meses, né? É isso mesmo. Durante um ano e 3 meses, você vai ter o seu Patreon garantido, entendeu? Vai pagar R$55 em um mês e vai ficar aí um ano e pouco de boa, né? Isso dando um exemplo de $1, tá? Aí vai de cada um. Se você quiser dar 3, 5, aí você faz as suas contas aí. É um ponto negativo, de fato, pra quem não tem cartão de crédito, mas é isso aí. A vida na internet hoje, cara, você tem que ter cartão de crédito. Eu também não tenho. Tô pedindo o meu aí pra poder participar do Patreon, que eu quero participar também. Todos os Alguma Coisa Casters vão participar pra ajudar e tal. A galera é demais. O pessoal é foda, não só gravando, mas fora da gravação e tal. O pessoal tem o que falar. Então, é isso. Pra você passar pagar com cartão de crédito, faz a sua conta lá bonitinha. Vem aqui no Patreon, give, coloca lá o tanto dinheiro que você quer entrar como patrão, become a Patreon, pagar com o seu cartão de crédito, PayPal e etc. Quando você fizer no boleto, mesmo esquema, vem aqui, give, become a Patreon, vai lá pagar com o PayPal. O seu PayPal já tá lá, o dinheiro já tá lá, entendeu? Quando você paga o boleto. Aí tem gente que, pô, mas então o PayPal, ele já vai mandar direto pro Patreon, não sei o que, não sei o que lá. Não é bem assim. O Patreon não sabe quanto você tem dinheiro no PayPal, entendeu? Por isso que é seguro. Então, por exemplo, eu tenho $15 no PayPal que eu paguei o meu boleto. Então, eu vou pagar $1 pro ACC esse mês, né? Então, ficou $14 lá no meu cartão de crédito invisível. O Patreon não sabe que você tem $14 lá, entendeu? Porque o Patreon e o PayPal são coisas diferentes. Então, é super seguro, cara. Não tem problema nenhum, tá ligado? Tem um colega meu que já entrou como patrão, falou que pagou no boleto. Então é isso, galera. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. É super simples de fazer lá o cadastro, sabe? É bem intuitivo, não tem segredo nenhum. Principalmente para quem vai fazer no boleto. Ele pede basicamente o seu e-mail, acho que nome, endereço, alguma coisinha assim. CEP, é bom fazer em casa aí com uma conta aí de energia do lado. E, meu, é super de boa, tal, sabe? Vê aí direitinho quanto você pode ser patrão. Não vai chutar o pau da barraca, pelo amor de Deus. É o que eu escrevi ali, ó. A gente quer vocês como patrões, mas a gente quer vocês com internet. Não vai gastar o dinheiro da internet pra ser patrão, não. Calcula direitinho, cara. Calcula bonitinho. Leia o Patreon com atenção, entendeu? Ouça esse áudio aqui e veja quanto você pode colaborar, entendeu? Não chega lá, porra, olha que foda. $30, vou virar um personagem da Nove Dragões. Calma, meu. $30 é uma grana considerável. Patrão, $30 é o dono da nossa vida, cara. Tanto que a categoria dele é Minha Vida é Sua e Sambando de Salto na Cara das Inimigas. Então, pô, calma. Calcula direitinho, entendeu? Vê quanto dá. Sempre converte, meu. Converte aí na sua cabeça. O dólar tá 3 e pouquinho, se eu não me engano. Eu sempre, tudo que fala de dólar, eu sempre faço vezes 3, tá ligado? Então, pledge $10. Pô, então é 30 conto. Eu sempre faço assim pra ter uma média, entendeu? Calcula direitinho, a gente não quer ver vocês se ferrando, a gente não quer ver vocês com problema, e como o Patreon é mensal, eu quero vocês com a gente por mês direto, sempre, sempre, sempre, entendeu? Eu não quero que você entre hoje como patrão de $15, por exemplo, e amanhã você não, sabe, o mês que vem você não possa ajudar. Porque, por exemplo, a categoria de $15, ela dá direito a você virar um ACC Caster. Então você vai gravar um programa com a gente, um programa por mês, né? E você vai escolher o tema. Então o que acontece é o seguinte, tem um patrão lá de $15. Então esse mês vai ser o cara que vai gravar, né? Um exemplo. E aí você entra como $15 esse mês. Então o cara gravou com a gente esse mês. Aí no mês que vem você não pode entrar com o patrão. Porque você deu $15 que você não podia dar, entendeu? E aí você não vai nem participar com a gente, nem continuar patrão. Vai dar uma merda federal. Sacou como é que é? Então, mano, pensa direitinho, galera. Vê aí os valores certinho. Eu prefiro mil vezes que vocês entrem com dólar. Mantenham-se patrões da gente forever, enquanto Maug permanecer morto, do que você entrar com 15 dólares e mês que vem você sair fora do projeto, tá ligado? Então pensa direitinho, faz as contas certinho. Só mais uma coisinha pra fechar. Quando você entrar com o patrão do ACC, fala comigo. Manda uma mensagem pra mim. Troca ideia comigo, entendeu? Vem falar, ó, Febina, entrei como patrão aí, na categoria tal. Se possível, tira um print aí, sei lá, sabe? Ou então, vamos fazer o seguinte, não mandem print, vamos agir de bom senso, né? Quem é criança aqui, vamos no bom senso então. Porque o Patreon, ele não me fala quem é o patrão que tá em 30, ou então ele não me fala, por exemplo, se o Arieira entrou com 10 dólares, ele não me fala isso. Ele só mostra o Arieira lá com o patrão. E lá onde tá 10 dólares, ele põe o número 1. Ele não me fala quanta pessoa doou, ele não me fala quem doou. Isso é um grande, grande, grande defeito do Patreon. A galera tinha que ver bem isso aí, os organizadores aí do site, mas fazer o quê? Então, vamos ficar acordados assim, né? Como grandes amigos que somos desde o começo dessa porra. Você entrou como patrão? Vem lá, Febrini. Entrei como patrão, me coloca lá no grupo do Facebook. Entrei com tantos reais. Tantos dólares, né, aliás, pra eu já ir marcando aqui, fazendo o controle bonitinho, tá? Vamos tratar de irmandade aí, sem ser filha da puta, né? Doar um dólar lá, Febrini, doei 30 dólares. É foda. Quem já tá de patrão, já tenho anotado aqui e tal, então vamos aí que é isso aí. Eu confio em vocês, vocês confiam em mim, como sempre foi. Quando for pagar com boleto, vem aqui, importante, tem ali pagamento PayPal, tem um link, é só clicar. Pagar no cartão de crédito? Vai lá no site do PayPal, faz um cadastro, paga certinho, entra como patrão da gente, porque, meu, tá muito foda, tá maneiro pra caramba. E agora que a gente conseguiu a grana, porque o PayPal não tava... Porque o Patreon não queria liberar o dinheiro. Mas agora ele liberou, cara. Conseguimos lá pegar a grana e tal. É, esse mês mesmo já começa a comprar as paradas todas aí. E vamos que vamos, galera, porque tá foda pra caralho, mano. E obrigado demais aos patrões, porra. Em uma semana já tem 8 patrões, caralho. 124 dólares, puta que pariu, mano. A macaca não tá até sorrindo mais ali no, na imagem ali.